uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Pronto, já escolhi uma cartinha que eu acho que essa aqui vai ser de agrado para todo mundo. Deixa só mais uma olhadinha aqui, né? Porque eu também tô falando isso aí, mas eu não li a carta toda não, só li um pedacinho. Ah, não, é uma carta boa sim, é uma carta tranquila, é uma carta legal. Vocês vão ver como é que... E é bonitinha, essa carta aqui é bonitinha. É a carta da mulher apaixonada de um cantinho do Rio de Janeiro. Eita, que coisa boa, lá do Rio de Janeiro. Então, menina, você aí, é a moça apaixonada, como é que é? Mulher apaixonada de um cantinho do Rio de Janeiro. Já que eu trago aí a sua carta como carta destaque, viu? Legal, legal. Mas agora vamos trazer mais música. Agora é Bill Haley que vem aí. Bill Haley é dos tempos do rock and roll. E ele vem aí exatamente com o rock daqueles da pesada dos tempos antigos. Rock Around the Clock. Roda lá, menino! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rights up. Join me, hop. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou.